que a galera vai cantar. E o Marechal vai arrochar. Outro coqueirinho pra galera. Ninguém se dá. Arroche bem gostoso aí. Chama essa mina, volta pra mexer aí. Mexe bem gostoso assim. Sendo desse jeito assim. Arrochando desse jeito assim. Aqui esse é o nosso. É pro swing tá gostoso. Mas quer te arrepiar. Que essa é pra balançar. Arroche bem gostoso aí. Essa nota pra mexer aí. Mexe bem gostoso assim. Sendo desse jeito assim. Arrochando desse jeito. Ah. Saramandaia é do povo. E o Marechal quer do povo. Sou chaveirinho que vai mostrar. Que essa galera pra dançar. Coqueirinho é do povo. Acha do tubo do povo. Mas que eu tô que é pra dançar. Que essa é pra arrochar. Opa! Chama que eu vou.